Eu escuto vozes. Por que você não rima? É trabalhar. Matemática. Rap é música. Consequência. Muito simples. Quem tem talento, mano. Pensa em rap. Só. Dá dinheiro isso. Quero disso. Mas um sol. Vai ser foda, será? É isso, né? E aí? Eu tô ouvindo alguém gritar meu nome. Come on. Vai rimar. Não teve como evitar. E não vou parar. Vem pensar. Come on, rapaz comum, vira gabundo aço. Cada show, a cada passo, a cada linha, a cada traço. Meus passos, repasso a trajetória. Tá bem. 10 anos de história. Ouvi e aprendi. Seguindo meu caminho, consegui chegar aqui. Vivo meu momento. Silenciosamente eu sigo. Ontem, hoje e amanhã pra sempre. Guerreiro, poeta. Camão. Será, será? É nóis, vamos até o final.